Gente, Pai do Senhor, aqui é o Paulo Neto e hoje eu vim aqui para mais um vídeo no nosso canal e eu quero pedir desde já para que você deixe seu like, comente nesse vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Cada vídeo que eu postar você vai receber, amém, igreja? Então vamos embora, se inscreve aí, tô esperando você se inscrever, amém? Glória. Tô brincando. Escreve aí, gente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através desse canal. Você vai receber louvores abençoados. E eu creio que você não vê nesse vídeo à toa, nem tão pouco sem querer. Você veio aqui porque Deus quer falar com você. Tá bom? Deus te abençoe. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo. Sabe o que estou fazendo? Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colho todas as suas lágrimas e mando a ti falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te a sua vida em nome de Jesus.